A exposição Praça da Liberdade, Circuito Cultural, Arte e Conhecimento, aberta desde o dia 3 de agosto no centro da Praça da Liberdade, em 28 dias recebeu 31 mil visitantes. Até o horário de seu fechamento, às 8 horas da noite, é possível encontrar olhos atentos e interessados na exposição. Estamos aqui com Marcela Silvia, que está visitando pela primeira vez a exposição sobre o Circuito Cultural na Praça da Liberdade. Marcela, qual que é a impressão que essa exposição dá sobre o que vai ser o Circuito Cultural? Eu acho muito legal eles anunciarem, né? Porque tipo, lá fora já tem tipo, uns anúncios mesmo, né? Tipo aquele também passeio, aquela faixa e volta, tipo, vai estar anunciando cultura e tal. Eu vi isso hoje, achei muito legal. Eu vim ver, eu tô lendo as coisas agora, parece que vai, tipo assim, enriquecer ainda mais a praça, que eu acho que já é culturalmente muito rica, por causa da biblioteca pública, na minha opinião, claro. E achei muito legal. Durante as visitações, surgiram diversas dúvidas. O monitor Rafael Henrique nos contou sobre algumas. Rafael, o que as pessoas mais querem saber sobre o circuito cultural? A maioria das vezes quer saber como vai ficar, o que vai acontecer nos prédios, se vai ser liberado ao público. As perguntas mais básicas, tipo, se vai ser mais frequentado, tipo, se vai ter algum, como fala, uma celebridade vai vir aí, se vai ficar mais pessoa normal, quem vai ser visitado, então, coisa assim. Jéssica Virgínia para o Quinta na Rua.